boa vida. O amor à vida. Viva a vida. A bolsa ou a vida. Não há nada que ainda não se tenha dito sobre a vida. Mas podem perguntar a todos, aos homens, às mulheres, às crianças, e todos dirão que viver é o que de mais maravilhoso pode nos acontecer. Nós da Rádio Encruzilhadense Limitada, ZYK 352, 1230 kHz, 1 kW de potência, de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, a rádio da nossa terra, estamos iniciando mais um dia de atividades, por amor à vida. Bom dia! Você está na rádio da nossa terra, ZYK 352, 1230 kHz, 1 kW, Rádio Encruzilhadense Limitada, Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. 6 horas. A partir de agora. Você vai ouvir o melhor da música do Rio Grande do Sul. Pelas ondas da Rádio Encruzilhadense AM. Programa Bom Dia Encruzilhada. Com a produção e apresentação de Valpir Rocha. Esquente tua água, prepare teu mate e curta boa música gaúcha. Está chegando para te fazer companhia até às 8 da manhã, o comunicador Valpir Rocha, no programa Bom Dia Encruzilhada, aqui pela Rádio Encruzilhadense. Olá, bom dia, estamos chegando com mais um programa Encruzilhada, às 6h04 da manhã, quase fechando 6h05, nós estamos dando bom dia para você, muito obrigado pelas suas sintonias desde já, pessoal que já está dando um toque, já está ligado, já está ouvindo, muito bom dia, uma boa quarta-feira para todo mundo, obrigado pela companhia de todos vocês que nos ajudam aqui no programa Bom Dia Encruzilhada. Eu sou o Valpir Rocha e é um prazer estarmos juntos em mais uma manhã. Manhã com uma temperatura de 23 graus, gente. 23 graus é a temperatura aqui nos estúdios da Encruzilhadense. 6 horas 7 minutos e meio. Nada melhor do que ouvirmos Mano Lima na abertura do programa com a sua Ave Maria. E depois a milonga do Chiquito e Bordoneio, Ai Me Gusta Uma Milonga. Bom dia, 6 horas 7 minutos e meio. Boto minha alma de joelho pra cantar esta canção. Levo a mão no sombreiro e atiro um beijo bem pra cima. E peço a bênção divina a todos os santos e santas, que abençoe esse trovão e que perdoe minha ignorância. Sou homem de canto triste, que canta pra não chorar. Talvez ninguém acredite na razão de meu cantar. Quando um pássaro canta entre o céu e o capim, quando abro minha garganta, minhas penas cantam assim. Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai. brotei da carne do campo pra cantar paz e amor. Senhor, abençoe meu canto, eu te peço por favor, pra que meu verso consiga ter luz e felicidade, e neste resto de vida não cante mais a saudade. Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai por mim. É por isso, cê vai meu canto entre o céu e o caminho. Ave Maria, rogai por mim. Cê vai meu canto entre o céu e o caminho. Ave Maria, rogai. Ave Maria, rogai por mim. Ave Maria, rogai por mim. Cê vai meu canto entre o céu e o capim. Abrindo bem as porteiras, é

Alto Astral está de volta. Caia na dança, vem pra cá. Ah, ah, ah, o Alto Astral está no ar. Ah, ah, ah, galera do lado de lá. Ah, ah, ah, galera do lado de cá. Ah, ah, ah. Aqui, venha pra se divertir, não demora muito pra chegar. Não vale ficar parado, deixa a vergonha de lado, vamos todos a bailar, ia, ia. Pois é, família do bem, já estamos de volta aqui na manhã do nosso Alto Astral. Hoje é terça-feira, amanhã começa o gauchão, viu? É, amanhã, quarta-feira, começa o gauchão. E aí é o seguinte, né? Amanhã tem algumas mudanças na grade da programação da Rádio da Nossa Terra. O show da tarde, ele vai terminar um pouquinho mais cedo, né, ali por volta das 13h15. O programa do Sul ao Pantanal não terá, tá? Assim como o Entardecer na Querência. A Voz do Brasil, ela vai para flexibilização. Hoje pela manhã até vou conversar já com o Moisés Eli, que é o chefe lá de esportes do Grupo Independente, como é que vai ser para amanhã, né, o início da jornada do Grupo Independente. Então a gente gosta sempre, porque o futebol, ele não é somente o futebol em si, mas ele tem muitas outras tantas coisas, né, que é o antes do futebol, o futebol e o pós-futebol, que são as coletivas. Então tudo isso, além do patrocinador, né, que tem essa percepção de que tudo isso tem que estar enganjado no futebol, né, tem a questão dos ouvintes que acompanham o futebol e que vão acompanhar a primeira rodada do Gauchão amanhã aqui pela Rádio Nossa Terra. Então, o show da tarde começa às 14 horas, porque nós temos todas as segundas, quartas e sextas o programa Problemas e Soluções, né, das 13h30 às 2 horas da tarde. E aí, por volta das 13h15 da tarde, nós teremos o encerramento do show da tarde para a abertura do futebol 2022 aqui na Encruzilhadense. Ainda dá tempo para que a sua empresa esteja presente no futebol da Encruzilhadense. Você que quer marcar a sua empresa no futebol, entre em contato com a Rádio da Nossa Terra, aqui com a Elisinha, pelo 3733-1168. Tá? Para marcar uma visita, ela vai, tem proposta, pode ser por telefone, pode ser pessoal, tá? Você liga e a gente tem uma proposta bem legal para te fazer em relação ao futebol aqui na Encruzilhadense, tá bom? Nós temos Campeonato Gaúcho, nós temos Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B, tá? Tem tudo isto no futebol 2022 na Encruzilhadense. Então, vem aproveitar e deixar a sua empresa fazer parte do futebol na Rádio da Nossa Terra.